10:16 aqui na Terra das Cataratas, temperatura já chegando aos 30 graus aqui na fronteira, nesta manhã bastante quente. Eu vou conversar agora com o empresário Cláudio Rosa Júnior, ele que é presidente da empresa Kazinski aqui no Brasil, uma empresa que atua neste ramo de motocicletas. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Gleto, tudo bem? Temos uma informação aqui que, inclusive, muita gente ficou surpresa a respeito. Haveria um fechamento de fábrica da Kazinski aqui no Brasil? Isso procede? Não, de forma alguma, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje na Kazinski é um processo de reestruturação e de entrada de um novo sócio no lugar do sócio chinês. Ou seja, todos aqueles rumores veiculados no mercado, isso não procede? A empresa prepara-se, inclusive, para expandir atividades? Isso. Na verdade, desde 2011, né, com a crise de crédito ao consumidor, o mercado de motocicletas como um todo vem sentindo uma forte retração, né? Isso fez com que a nossa produção diminuísse quase que 2/3. Do que havia em 2011, né? Nós e o geral do mercado de motocicletas, exatamente por conta da crise do fornecedor. Mas estamos adequados agora à nova situação de produção. E quando falamos de produção de motocicletas hoje aqui no Brasil, falamos de um mercado que, após ter todo um crescimento, ter aí uma grande expansão realmente nos últimos anos, ele vem exigindo bastante também na questão de qualidade. Como é que está se trabalhando essa questão aí de produtos até diferenciados para oferecer ao público brasileiro? Eu acho que essa parte da qualidade, né, como o público brasileiro, né, não só para o produto motocicleta, mas como para diversos outros produtos, eu acho que tem exigido cada vez mais qualidade. Nesse ponto, nós estamos muito bem posicionados no mercado. E eu lhe pergunto também a respeito até do próprio perfil da empresa Kazinski. Atualmente, quais são as linhas em que a Kazinski atua no mercado de motocicletas? Hoje nós dispomos de motocicletas de 50 até 650 cilindradas. Aí o preço público ela varia em torno de R$ 3.800 até R$ 27.000. Ou seja, realmente um leque bastante grande de fatias, né, de mercado aplicadas aqui no Brasil. E você até comentava aí a respeito de perspectivas para este mercado de motocicletas. Eu vou lhe pedir, inclusive, para que a gente possa até entender um pouco a respeito da Kazinski, como que funciona atualmente. Vocês atuam com fábricas em qual ponto do Brasil? Como é que funciona a estrutura da empresa? Então, do ponto de vista societário, primeiramente, né, a Kazinski ela pertence 50% a um grupo de empresários brasileiros, a qual eu represento, e 50% a um grande grupo chinês, que é um grande fabricante de motocicleta mundial. Que em 2011, nós acabamos adquirindo, né, ainda em 2009, na verdade nós adquirimos a Kazinski, antiga Kazinski, que era do senhor Abraham Kazinski, né? E iniciamos nossas atividades numa planta em Manaus. E temos um escritório em São Paulo e uma planta de bicicletas e motocicletas elétricas no município de Sapucaia, no Rio de Janeiro. E nós trouxemos a informação hoje aqui pela manhã, inclusive, a respeito de uma parceria entre uma montadora de carros aqui do Paraná, Itaipu Binacional e a Prefeitura de Curitiba para implantação de frota elétrica. Como é que vocês, no mercado de motocicletas, enxergam essa questão dos motores elétricos? É um dos filões de maior crescimento para os próximos anos? Como é que vocês estão enxergando essa tecnologia? Olha, com relação à parte dos veículos elétricos, né, a tecnologia, seja da parte de automóveis, ou motocicletas, ou bicicletas, eu acho que esse caminho é inevitável, né? Realmente é uma grande alternativa, principalmente para o Brasil, onde a maior, a imensa parte da produção de energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, que por sua vez é uma produção de energia mais limpa do que eventualmente as termoelétricas, né? Então eu acho que é uma grande opção realmente. E a tecnologia ela vai evoluindo com o tempo e barateando cada vez mais, que é um dos empecilhos que existe hoje atualmente. Então assim, Com relação à adoção dessa tecnologia, adotar essa tecnologia, não tenho nenhuma dúvida. O que realmente precisa se dosar é qual a velocidade em que ela vai estar presente no nosso dia a dia. Também um dos principais, quando falamos de motos elétricas, uma das principais dúvidas é com relação à autonomia. Hoje em dia já temos uma autonomia aí que permita, por exemplo, deslocamentos urbanos cada vez mais consistentes com essa tecnologia? Isso, essa tecnologia ela vem evoluindo, né? Ela já era, ela era muito pior há 5 anos atrás, já tá, e eu acho que já estamos atingindo um ponto bastante satisfatório, principalmente para aqueles deslocamentos nos centros urbanos, né? Ainda ela não permite deslocamentos muito longos, né? Mas eu acho que são deslocamentos satisfatórios que vêm atender aí quase que 70% ou 80% de todos os tipos de deslocamentos que existem, né? Para o mercado, vamos colocar aqui até o que nos motivou aí o contato com relação a vocês, a empresa Kaczynski, que foi quanto à questão de esses rumores realmente com relação a fechamento de fábrica, a questão de saída de sócio. Vamos até deixar bem claro aqui para quem está nos ouvindo neste momento, como é que fica agora, entra um novo sócio, como é que fica a estruturação da empresa pensando aí na atuação no mercado de motos aqui no Brasil? Perfeito. É, como eu lhe havia adiantado, desde 2011 o volume de motocicletas no Brasil diminuiu bastante, principalmente por conta do problema de crédito ao consumidor, onde os bancos que financiam o consumidor não estão mais, estão aprovando muito pouco novas fichas de motocicleta para o público final, né? Com isso fez com que o mercado retraísse bastante. E aí, do ponto de vista de motocicleta, o mercado brasileiro deixou de ser aquela cereja no bolo para os grandes fabricantes asiáticos, né? Os principais fabricantes asiáticos. E como o volume diminuiu bastante, o nosso sócio atual, que tinha enormes expectativas aqui no mercado brasileiro, né? E uma vez que essa expectativa vai ser conseguida apenas no médio e longo prazo, ele prefere atuar da mesma forma que atua em outros países onde o mercado é menor, simplesmente como fornecedor. Então, o sócio atual, que além de sócio também é fornecedor, ele demonstrou interesse de continuidade somente como fornecedor, uma vez que para uma operação muito menor fica muito custoso para ele, né? E além da toda a diferença cultural que existe na gestão aqui brasileira, né, onde o chinês não está acostumado, ele tem todo um time chinês aqui no Brasil, que se mostrou que não tem condições realmente, né, de se internacionalizar nessa proporção. Então, com relação a isso, ele prefere estar saindo, ele demonstrou interesse de estar saindo da sociedade e permanecer só sobre a forma de fornecedor. Consequentemente, tem um fundo que está interessado exatamente nessa participação dos chineses e que está em tentativas, aí ultimando as tentativas finais aí para a saída do chinês e entrada desse novo fundo. Mas é importante ele ressaltar que a linha atual, o sócio chinês, que é a Zhongxin, ela vai continuar nos fornecendo a mesma linha atual, vai continuar como fornecedora, isso nada muda. Ou seja, do ponto de vista consumidor, não vai ter diferença nenhuma. Mensagem tranquilizadora para o mercado, então? Ah, sem dúvida. Estamos aí ansiosos aí para ultimar essas tratativas o quanto antes, para que o novo investidor consiga realmente concluir aí com a maior brevidade possível essas tratativas com o atual sócio chinês. Conversei aqui na CBN com o empresário Cláudio Rosa Júnior, ele que é presidente da empresa Kaczynski aqui no Brasil. Cláudio, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Ok, obrigado. Grande prazer.